Algum problema com a mensagem eletrônica? Eu acho que eu vou atirar fora. Poderia confirmar a campanha? Irmão, Salvador está em condições visuais que tem os 1.0 graus com 1.09, temperatura 27, nível de transição 050, KNH 1.012. Segmento de uso aí, o LSX-ray, azul 2715, mantém a proa de Mastur. Ok, proa de Mastur, aguardado aqui, azul 2715, agradeço. W3258, completado o procedimento, chame a torre, número 895. 1895-3258, boa noite, certo. Boa noite. Então, o filho desse para nível 050, que é legal, não era uma vez. Chama a torre número 895. Desça para 2 mil pés, livre ali essa torre, reporte estabilizado, reduza para velocidade de aproximação. 10 metros de E 2715 desça inicialmente ao nível 090, que é legal na 012. 0096, completo final do procedimento, chama a torre 1895. 096, livre pouso 90, 110, connect. Livre pouso 90, Golo 90, 96. Avisou 715, reduza sua velocidade para 2209. 209, azul 2715. Você está com PAB de 4,6, estamos com 4 horas alterna Salvador. 12 horas, 19 milhas. Em descida para o nível 050, um Bravo Eco 58, mantendo, cruzando 060. 5, hoje destino 012. Atenção, alarme da Sé agora ingressando no pátio, prosseguindo para o portão 02. Tente, pátio ainda no ponto de espera 895, a torre, tio. Afirma. 7, o voo na 096, aproveita a posição prevista. Bom, na 096 apenas observe o ATR da passagem da Gola através do meia dúzia, após ingresso a Juliette 09. Observando a CR, prossegue Juliette e depois posição 9, ao 09. Azul 2715, desça ao nível 070, aguarde, desça para nível 070, aguarde o final do procedimento. 2715, descendo para 070. Azul 2715, reduza sua velocidade para 2009. 202-0275. Para 795, acione identificação, mantenha a proa de Alagoinhas para interceptar a chegada BF, reporte para descida. Salvador opera em condições visuais, temperatura 28, para certa 2301. Torre 118 decimal 95, controle 119 decimal 8. Decimal 043 para Guarulhos, nível 320 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva. Via do 10 até Taubaté. 5070 transponder, controle 119 decimal 8. Proteja tudo no nível novamente, que eu não compreendi. Gente, eu tenho aprovado aqui o 360, se eu desejo o 320? Não, o fechamento está correto, tinha um para o estacionamento. 360 decolada 03, chama controle 1998. Obrigado, 098-2230. 2795, desça para nível 050. 050-2795. Trolley, boa noite, passarei 2230 na Arbor. Passarei 2230, suba via Arbor para nível 180. Arbor 180, passarei 2230. Manda mensagem para 2795, e se for 5000, corrigindo, nível 0. Negativo, desça para nível 2795, reduza sua velocidade para 1809. 1809, 2795. Patrulha de Salvador, excelente, 013, 020, 0, chegada Mari, 100. 63110, acione identificação, desça via chegada Mari, nível 070. Salvador está em condições visuais, vento 1900 graus, 109, temperatura 27. Nível de transição 050, QNH 1012. Procedimento em uso, ILS é feita para o sistema 0. Permitido, 10-0-0-7-0, identificação, ciência, condições de 2-2-2, testamento em dia 310 para o ILS é feita. Azul 2715 para 3.000 pés, NH 1012. 3 vezes 2715. Cartão Q, chame a torre 1-9-8-9-5. Afirmativo, 2-1-9-9-5, acertando Q. 7-1-5, deixa para 2.000 pés, livre ali a 7-2 da pista 1-0, reporte estabilizado. 2.000, livre ali a 7, reportar estabilizado, 2-7-1-5. Então, Q, com isso na aproximação, aguarda autorização de pouso. Tá no filo. Salve, filo, confirma aproximando da 1-0. Confirme, qual é a opção, filo? Aproxima da 1-0 ou 1-7? 1-0. Gente, continua a aproximação da autorização de pouso. Tá no filo. Acho que eu tenho que ir com um parte pro copo da 100. Tá, fazendo Oscar, então o Kilo é a torre. Prossiga a torre. Confirma um parte para o copo da 100. Padu, aguarde aí. Check, trem livre, pouso no zero, vento 100 com 9. Confio com sua autorização de pouso? Afirmativo, até que eles vão querer prosseguir para o pato 3. Irá pernoitar no pato 3, acho que eu tenho aquilo. Confirme. Irá pernoitar no pato 3? Afirmo. Não é possível pernoitar no pato 3, ok? Será coordenado para o senhor prosseguir para o pato 5, ok? Afirmativo. Conhece o aeródromo? Afirmativo. Gente, o senhor pode proteger a autorização de pouso, por gentileza? Aplicou o pouso e após será coordenado para prosseguir para o 4, 5. Estabilizando no curso do localizador, tem a pista vista, azul 2715. Azul 2715, completo, assinado procedimento LS, chame a turma número 8-95. 1895, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 2715. 2715, continua a aproximação número 2 para todos. 15. 3858. São 3858, boa noite, prossiga. Boa noite, poderia me confirmar a saída para Fortaleza? Pela APE do Lolo 20? Creio que sim. 120, Momo, Cogvo, Nenin, November F, November in Jamaica. Ciente, então Momo, qual é a outra segunda posição? Momo, após voa Cogvo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, e após voa Nenin, November, Eco, November, in Jamaica. 231, Suzano Macentel, necessidade de coordenar direto o destino, estamos um pouco atrasados. 230, confirma? Isso, afirmativo. É, possibilidade de cruzar uma centena, possibilidade de coordenar voar direto o destino, aí estamos bem atrasados já. A princípio, o passageiro 2230 voa na Pro de Lefa, aguarde coordenação. Lefa aguardando, 2230. Agora eu vou passar o 3-0, salto 2715, livre para o pouso, está com o trem abaixo travado. Chamei esse da Juliette. Travagem to flight level 070. Salvador is in visual conditions. Wind 100 degrees, 8 knots. Temperature 27. Transition level 050. NH 1012. Runway is 10. The procedure is ILS X-ray. Okay, ILS X-ray to Salvador Montino. Not to Oceanair 6390, deixa para 2 mil pés, livre de acesso da pistão no zero, reporte estabilizado. 2 mil pés, motorizado X-Day pista no zero, contarei estabilizado, Oceanair 6390. A posição de 2 mil pés, 7951, uma posição pelo... P795, retração para seu casamento, curva à esquerda para o A220, seu limite é localizador. P795, seguinte para o A220, limite lógico. P795, seu limite é a magnética 110 Simbra. Limite magnética 110 Simbra. Pode descartar no quilo. Lançadora fase 3, agora vire a sua esquerda. Contagem grande parte, reporte na Taxi Lima. Salvador opera em condições visuais. Pista em uso 1-0, vento 1-0 graus com 9 knots. Temperatura 27, nível de pressão 050, CNH 10012. Procedimento é o ILS X-ray da pista 1-0. Muito obrigado pelas informações, desce ao 080 na Mario, é que eu posso. Reduza sua velocidade para 2209. Redução para 2209, na 2795. 2795, solo 15, livre direito, chama tronco em 121, decimal 1. 211, graças. Foxtrot. Autorização Galeão 380. 973. Boa noite para o Galeão, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da Euleda, após voo direto Iruni, na apenas número 857, a Fátima ao sul. 5-1-0 para o transponder, controle 119.8. Teste autorizado, nível 360, conforme rota, decolada 10, curva direita da Euleda e após voo direto Iruni, vai receptar pela número 857, até Monsco. Acionar 5107, controle Salvador, 198, gol 1973, posição 4. Correto, chame para posicionamento. Vai chamar, obrigado. 2043, vai ser posicionamento no 08, chame para o táxi. Ligador. Ok, vim aqui no táxi 3, acendo a sinalizadora do 2715. Para nível 050. 050, 2795. Oscar Paulo Kilo, assisti à sua direita via Lima, após esquerda na Quebec, rebaixo da mesma. Redução velocidade para 190. Redução 2795, número 2 para pouso. 7. O 2795 2 está para 3.000 pés, PNH 1012. 1012, 3.000 pés. Chamar 63190, completo final do procedimento, chame a torre 118.95. 895 a torre, chame a 6310, obrigado, tá? 85, fica atento ao fiscal. 10 estabilizado, IHS, pista no 0. Vamos chamar 6310, livre pouso no 0, vento 120 com 1. Pouso autorizado, pista no 0, chame 6310. 2.8, alternando 2.6.0. Táxi via Pati, de ponto de espera, torre 118.95. Nós já chamamos 0.2, bom voo. Direct 02, descend to 4,000 feet, runway 1012. 4,000 feet, 1012, 27, caso 5, para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 110, reposta estabilizado. 110, reposta estabilizado. 27, 25. Azul 2795, repete o final do procedimento, chama a torre 118, decimal 95. 118, 95, correto. Tô up 083, vetor 27, ILS approach, turn left, heading 205. 205 to the left, to intercept the localizer, Europa 08. Aguarda novas instruções. Azul 2795, continua a próxima sala, aguarda que está livre. Continua, está livre. Chega para 083, descendo 2000 feet. Here, ILS, runway 10. Down to 2,000 feet, this is your ILS 10 airstrike. Europe 018, wait for the final vector to intercept the localized course. Say again? Wait for the final vector to intercept localized course. Okay, wait. About no echo alpha off, versa para 3.000 pés com salada de restrições de altitude em TAP, que é CNH 1012. 3.000 é só pode. Ingressar na pista, prosseguir para o pátio 4, ingressa a pista 9735, curva vira sua esquerda e depois esquerda novamente no Factory Oscar. Cada pátio 4 informou que tem vaga para o senhor lá, fique atento ao mesmo. Fazer 973, tanto copia com fins? Para confins, nível 360 aprovado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa, após o pendulo 2-1, até confins. 5-1-1-2, transponder, controle 1-1-9, decimal 8. Para o posicionamento. Para a 9-9, você poderia confirmar se recebeu a 6? condições do campo? Afirmativo. Salvador opera em condições visuais, pistão no zero em toda a sua extensão. O vento 1 a 10 graus, 10 nós. Altímetro 10, 12. Temperatura 28. Torre 118, decimal 95. Hora certa 2326. Está com 147 a bordo, com 24 horas, alternada Florianópolis. Informa o tráfego que precede na posição 12 horas, 10 milhas em aproximação, cruzando 2.500 pés em descida para 2.000 pés, em Alfa 332. Ciente do João com o mesmo, é para próximo, para descer. Pode descer para 2.000, é para próximo? Azul 2795, boa noite, taxi via Alfa Kilo 43, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo 43, Azul 2795. Tá 3858, está na escuta do solo. Yes, contact power 118-95. 1895, bye bye. Azul Europa 083. Bom dia, de localização. 083, continua a approach, send by 109 aqui. O nosso 73, no ponte 0 da 10, está pronto, por aí. 108, sente, mata a ponte 0. Mata a ponte 0, agora, nosso 73. 23, check landing gear, clear to land 1010, wind 120 degrees, 1-1 knots. Clear to land, Europa 083. Confirm downward? Yes. 2043, decolar 27, chama controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom voo. Alfa Oscar, chama a torre 1985. 895. 2 Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, ILS no 0. Eco Alfa Oscar, continua a aproximação, aguarda que está livre, número 2 para 3. Aguardando a intenção de cancelar o externo para 1 do 7. Sim, reporta o externo do cancelamento. Reportará. Para o cancelamento, Eco Foxtrot. Eco Foxtrot, cancelado 3-1-3, lado base sua direita da 1-7, reporta sinal da 1-7. Reporta sinal da 1-7, Eco Foxtrot. 1-9-7-3, ali mantenha 1-0. Ali mantenha 1-0, 1-9-7-3. Europa 0-8-3, on ground, that's 3-0, leaving right, call forward the ground, 2-1-2-1, that's 1-1. Ok, we can put right hand side level frequency 121.1, Europa 083, thank you. Tome a autoria, seu voo 2043, por hoje é ótimo. Aguarde, voo 2043. Nada. Ground 1, Europa 083, vacation runway via Fox. Europa 083, good evening. Taxi via Alpha, come before Juliet. Alpha, holy point Juliet, perform. Come before Juliet. Hold for Europa 083, thank you. 973, livre decolagem, piso no 0, vento 110 com 9. Para o final do 7.3 abaixo gravado, é qual posto? É qual posto, livre pouso na 7.10.9. Livre pouso, ó. É 3858, anteriormente achei informado que a senhora subira via Upperzulu 120 para Fortaleza, porém agora qual o seu plano? Seu aerovia é Upperzulu 19, sua subida será Momo, Cogibo, após o horário Frati. Fox Romeo Oscar Tango India, nível 370 aprovado, o transponder 5116, controle 119, decimal 8. Realizado 370 para Fortaleza, saída Momo, código Froti 5116, o transponder 198, controle para 3258. 358 está correto, para posicionamento. Chamará. Boa noite, 1973, 9300, quantas coisas? 1973, boa noite, contato radar, subo para nível 360 após 2000 leda. Nível 360 após 2000 leda, boa 1973. Voo 2043, pode voar a Mátila? Voo 2043, pode ano com certo recife em 125, décima 11. 125? 125, décima 1. 125, ano, obrigado. 973. Não estou esperando, consigo? Era 9973, livre ali, aí decolar, piso no 0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Nota 083, parque seu cruzado, vai a Juliet Gate 10. Vai a Juliet, we proceed to gate number 1, 0, 0, 0, 0. Maria, boa noite, prossiga. Para as condições do campo, Lista. Condições do campo, Salvador, opera em condições de slice, pista no zero em toda extensão, vento 110 graus, 110 nós, altímetro 10, 12, sucesso, espaços a 1.700, visibilidade maior que 10 km, temperatura 27 graus, hora certa 2337, controle Salvador 119.8 e torre 118.95. Copiado, Grato, 1109. Roda disponível, solicita Fortaleza. Agora! Fortaleza, nível 370 aprovado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Momo, Cogibo, Froti, Vieta, do 19, Bangu e conforme. 5122 transponder, controle 119.8. Fortaleza, nível 370 via Santeros do 19. Decola, posição 0, curva pela esquerda, saída a Momo, transição Froti, aciona 5122, controle 119.80, turbo 1096. Correto, não para pressionamento? 1096. Salvador, azul 2591, para as condições de autorização Vitória. Azul 2591, para as condições do campo. Salvador, para em condições visuais. Vento 110 graus, 10 nós. Ajuste 10012. Temperatura 27 graus. Teto, espaços a 1.700 pés. Visibilidade maior que 10 km. Hora certa 2340, torre 118.95, controle 119.8. Pronto para cópia? Só 10 segundos, um momento. Gente. Azul 2591, para Vitória, nível 160 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, fechou da subida Coral. 553, informação. 5573, é o transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado de fora, 160, decolada 10, primeira direita, faz a coral. 5573-1098 é o controle. 1-1-2-5-9-1 parte 3, chamará por busca e acionamento. Gente, o procedimento está correto? Autorizado, deixa eu ver táxi. Para o site com 180, borra 3 horas e 10, alternando Teresina. Direito 58, direita via Índia, ponto de espera, põe 1-1-8-2-9-5, ajustando a 0-1-2, um bom voo. Direita Índia, ponto de espera, 2-1-9-5, uma boa noite, controlagem. Boa noite, livraria e decolado, 1-0, vento 1-0, graus 1-0. 4298, boa noite, senhora. Identificação, autorizado chegada à Mari. Pode estar bog, voe e TAP. Em TAP, interceptor está autorizado descida até nível 050. Altímetro em Salvador, 1012. Negativo, ontem está fora do ar, jogo 2498. Protegimento e eletrofluid, pista no zero, Salvador operando visual, vento 1,03 graus com 9 nós, temperatura 27, altímetro 1,012. Pode descer após para 50. Pessoa decolagem, como que a aeronave decolou à frente, decolou com o mesmo perfil de saída, mesmo nível e o mesmo destino. Certo, o 9098, a velocidade está com o zero, número 1 para aproximação. Autorizo para o de código. Código, 3854. 096, livre decolagem, 10 vento 1, 10 0, 0, 0, 0.